Os homens morreram por uma causa, mas não puderam salvar minha alma. Muitos homens verteram sangue, mas tudo terminou logo num instante. Mas com Jesus é diferente, seu sangue continua quente. Quem te para salvar e amar? Homens morreram por uma causa, mas não puderam salvar minha alma. Muitos homens perderam sangue, mas tudo terminou logo num instante. Mas com Jesus é diferente, seu sangue continua quente. Quem te para salvar e amar, e amar e perdoar? Agora sou feliz, pois encontrei o meu Senhor, que fez os céus e a terra e todo este esplendor. Agora sou feliz, pois tenho em quem me apegar. O sangue de Jesus está quente pra salvar. Agora sou feliz, pois encontrei o meu Senhor, que fez os céus e a terra e todo este esplendor. Agora sou feliz, pois tenho em quem me apegar. O sangue de Jesus está quente pra salvar. Ai, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Sou feliz, pois tenho em quem me apegar. O sangue de Jesus está quente. Sangue de Jesus para salvar.